Boa tarde a todos. Graça e paz. Amém. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, dar início a esse ciclo de palestras, né? Nós estamos preparados para vocês. E hoje o tema que nós vamos abordar se refere à depressão. É um tema bastante atual nos dias de hoje e que a gente precisa estudar. Está preparado para poder combatê-lo. O mesmo foco da nossa palestra hoje, então, é como superar a depressão. Essa figura, amados, ela ilustra bem o que a gente vai falar hoje. Por quê? Nós podemos perceber que em tudo na nossa vida nós vamos conseguir encontrar dois lados. Nós vamos ser um lado colorido, um lado alegre, um lado positivo, cheio de vida, cheio de luz, não é mesmo? Mas nós também temos um lado negativo, nós temos também um lado escuro, sombrio, talvez até um pouquinho morto ali dentro da gente, não é mesmo? E o caminho, como nós observamos nessa figura, é o mesmo. É um caminho só. Todo mundo vai passar por esse caminho. Nós vamos passar por caminhos de tristeza, nós vamos passar por caminhos de luta, por caminhos de batalha, por caminhos difíceis ou fáceis, o caminho é o mesmo. E a gente sabe como é. Não é? Agora, a maneira com que nós vamos passar por esse caminho, olhar lá na frente e escolher o lado que nós vamos optar em olhar, aí vai depender de cada um. Isso é preciso que atitude, é preciso iniciativa, é preciso escolha. E é o que nós vamos tentar abordar um pouquinho hoje. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, quando ele estava prestes a ser entregue e traído, ele sentiu uma tristeza profunda, não é mesmo? Nós vemos aqui, ó, nessa passagem de Mateus 26:38, onde ele diz: a minha alma está triste até a morte. Então nós percebemos que até Deus, Jesus é Deus, ele sentiu tristeza naquele momento. Porque todos nós, ele como homem também, ele sentiu a tristeza que o ser humano sente, o Pai de Deus afastado para se cumprir, o que tinha que ser cumprido. E ele passou por essa tristeza. Ele passou por uma tristeza tão profunda, mas que ele chegou a apresentar um fenômeno chamado de hematidrose. O que seria hematidrose? Na medicina, a gente descreve hematidrose como, literalmente, suar sangue. Nós suamos sangue. Isso é um fenômeno raríssimo, é raríssimo ser encontrado. Só vai ocorrer quando a pessoa tem uma tristeza tão profunda, né? Um sentimento assim de tristeza imensa, onde ele sente dores difusas pelo corpo, abatimento moral violento, para poder gerar esse fenômeno. O que acontece? O sangue, o nosso sangue dos vasos capilares que está presente na nossa glândula do suor, ele se rompe por causa desse quadro, desse abatimento moral. E quando ele se rompe, libera sangue no meio do suor, que é na glândula do suor, e a pessoa sua, ela transpira sangue. E foi o que realmente aconteceu, que nós podemos imaginar a dor de Jesus. Então, nós vemos que a tristeza é um sentimento comum, não é mesmo? Todo mundo vai passar por ela, né? Quem não passou por tristeza aqui? Não passou, vai passar. Né? Estejamos preparados. Bom, então o que é depressão? O que a Organização Mundial da Saúde nos define como depressão? Ela fala aqui: depressão é um transtorno mental comum, ou seja, é comum no dia de hoje, caracterizado por uma tristeza, por uma perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre o sentimento de culpa e baixo alto baixinho. Além de distúrbios do sono ou do apetite, como também o cansaço e a falta de concentração. A depressão vem aumentando cada vez mais e, segundo os estudos, nós sabemos que a cada 6 pacientes que chegam no consultório médico, um deles vai ter depressão. Portanto, ela é considerada hoje um transtorno do século XXI. Ela é um problema de saúde pública, né? Pela tamanha prevalência que ela vem atingindo a população. Ela vem crescendo muito. Nos últimos 16 anos, ocorreu um aumento de 700% do número de morte em decorrência da depressão. 700%. É muita coisa. E o Brasil, ele é o país de maior incidência e prevalência de depressão no mundo. Olha a importância, né? Por que será que isso vem aumentando? Vários trabalhos, estudos, apontam alguns fatores que eu vou citar aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, a conscientização da população. A população está mais consciente dos sinais e sintomas. Então, ela procura mais um médico, procurando mais um médico, o médico faz mais diagnóstico, aumenta o número de depressão. Então, por um lado, isso é bom, porque a população está mais ligada, mais atenta, e o médico também. Outro fator que estaria relacionado ao aumento é a internet, né? A tecnologia. Hoje, quem não tem o Facebook aqui, não é mesmo? Um WhatsApp, Instagram, quem não fica conectado na internet? É difícil, né, de ver uma pessoa que não tem, não liga a internet. Não estou sendo contra a internet, mas a maneira de usá-la, não é mesmo? Então, o individualismo está crescendo. A pessoa é muito individualista porque ela se fecha naquele mundinho da internet. Ela acha que ela está interagindo com alguém, mas na verdade ela não está interagindo, a não ser por si mesma. E a interação social é importantíssima no combate à depressão. Então, isso é um fator bem importante. Outro fator é a dissociação do núcleo familiar. A família, ela vem sendo atingida e destruída, ela é alvo hoje, né? A gente vê muito, um índice muito grande, aumento do número de separações, né? Mães, crianças ficam sozinhas ou vice-versa. A criança vive nesse conflito, às vezes dentro de casa, onde a mãe não tem tempo para nada, o pai não tem tempo, ninguém consegue sentar, conversar, almoçar junto. Quando vai almoçar, um está na sala, o outro está na cozinha, o outro está no escritório, né? Então, essa quebra familiar, essa quebra, essa dissociação da família tem aumentado bastante o número de depressão. E às vezes a depressão inicia lá na infância e os pais não têm tempo para enxergar isso. Mesmo? Outro fator é a competitividade, o estresse, né? Hoje, se você não for o melhor que você faz, você não serve. A inversão de valores desse mundo, né? Onde o ter é mais importante do que ser. Se você não for o melhor que você faz, você é excluído. É aquela luta constante. O conquistar, encher o vaso, talvez ele seja preenchido, não é mesmo? E isso acarreta muito de estresse, ansiedade, depressão. Outro fator que é importantíssimo é a diminuição da fé. Nos trabalhos médicos, nos congressos médicos, congressos de psiquiatria, brasileiros de psiquiatria, só se fala de doença mental, tem se discutido e falado muito sobre a espiritualidade, o tratamento da depressão e o combate da depressão. Para vocês verem a importância da fé em relação à nutrição. Bom? Deus é tão perfeito que Ele criou o nosso corpo de uma forma magnífica, plena, sublime, que através do nosso corpo Ele consegue se comunicar com a gente, Ele consegue conversar com a gente, só que a gente não dá ouvidos. Através do nosso corpo, Deus emite sinais, através da nossa mente. A mente avisa o corpo de que alguma coisa não está bem, que você você precisa tomar uma atitude. Quando você está passando por um processo, o seu corpo sente e fala, isso não é bom, você precisa parar. Ele manda sinal para você através da sua mente, que emite no corpo. O que, que o corpo fala? Você começa a ter um insônia, uma ansiedade, uma dor no estômago, não é? Aquela dor assim, tipo, uma diarreia, um intestino que não funciona direito, parece que está sempre solto. E o que, que a gente faz? A gente vai lá, toma uma dipirona, né? Uma dipirona para dorzinha de cabeça. Essa dorzinha é normal, ela é comum. Ah, eu tô, não estou dormindo bem, ou estou dormindo muito porque eu estou muito cansada. É normal, faz parte do dia a dia. Não é assim que a gente cai? Os sinais e sintomas? A gente toma um remédio aqui, um remédio para dormir ali, um remédio para dor, e vai indo, vai indo, vai caminhando. Até o ponto em que seu corpo cansa de te avisar, ele chega na exaustão. Quando você atinge a exaustão, aí não tem para onde correr. Nós só vamos conseguir ter dois caminhos. Ou a gente vai caminhar para as doenças do corpo. Que tipo de doença seria essa? Uma úlcera, uma gastrite, uma síndrome do intestino irritável, doenças de pele, algumas hepatites, hipertensão e, infelizmente, até o câncer. Ou a gente vai partir para doença mental, doença da alma, do psique, que vai se manifestar através da depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, uma ansiedade generalizada, uma insônia grave, não é mesmo? E aí, amados, quando a gente conseguir se livrar disso, é muito mais difícil. Então, será que toda tristeza ela é considerada depressão? Né? A gente sabe que não, não é assim que funciona. Eu já comentei aqui com vocês que a tristeza ela faz parte dos nossos sentimentos. A tristeza ela faz parte das nossas emoções. Nós vamos ficar triste em algum momento da nossa vida. Frente a alguma frustração, seja frente a uma decepção, frente a uma perda material, uma perda emocional, nós vamos ficar tristes. Isso é normal, todo mundo se decepciona, todo mundo se entristece, nós não somos perfeitos. Até Jesus ficou triste, não é? Mas Jesus não teve depressão. A maneira como nós vamos lidar com essa tristeza, com essa frustração, com essa perda, é que vai fazer com que a gente tenha ou não um quadro depressivo. Ok? Então, a depressão é uma tristeza que continua, ela não é passageira, ela perdura por dias, por semanas. É, a organização fala que, no mínimo, 2 semanas, né, de tristezas diárias, a gente pode já começar a pensar no quadro depressivo. Então, tristeza por 2 semanas consecutivas, né, onde a pessoa pode estar apresentando mais sinais e sintomas, não só a tristeza em si. Ok? E a tristeza da depressão, ela vai atingir o comportamento, ela vai atingir a vida social, a vida familiar, ela vai atingir o ser humano como um todo. Não é só uma tristeza passageira. É uma doença e precisa ser tratada. Dentro da depressão, nós temos vários sinais e sintomas que podem estar presentes, em maior ou menor número. Algumas pessoas têm um ou dois sinais, outras têm vários sinais, né? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, de acordo com a situação que cada um está passando. Então, dentro dos sentimentos, nós temos a tristeza, como já falei, é um sinal, um sintoma da depressão. Nós temos a angústia, o desprazer, a ansiedade, a apatia, a desvalia. Nós temos sintomas físicos, né? Alteração no apetite, alteração no sono. Essa alteração no apetite ela pode ser com muita fome ou com nada, inapetência, falta de fome. Essa alteração no sono também pode ser da mesma forma. Ela pode ser um sono exagerado ou um sono. Falta de sono, a pessoa tem sono, não consegue dormir, deita na cama, rola, rola, você tem que tomar remédio, por isso, não, consegue relaxar. Nós temos também alteração em relação à forma com que a pessoa encara o mundo, o pessimismo, né? Ela sente que ela não tem saída. Ela fala, gente, eu não vou conseguir, mas isso não vai dar certo, tudo é para o lado negativo. Nós temos a desesperança, nós temos também ideias de culpa, a pessoa se culpa por coisas que muitas vezes ela não tem culpa, ela encontra culpa. A morte, o desejo de morte pode estar presente. Nós sabemos que o número de morte por depressão aumentou em 700%. E dependendo do grau de depressão, a pessoa pode tentar o suicídio. E a baixa autoestima. Mas o que nós podemos tirar sobre depressão da palavra de Deus? Nós sabemos que a depressão é uma doença atual, moderna, ela vem crescendo, é um mal do século XXI, mas nós sabemos que ela é uma doença antiga, porque a palavra nos mostra isso. E dentro da palavra, eu percebo que Davi foi o maior exemplo, né, de um quadro depressivo. Aqui, Davi fala no Salmo 25:17 que as angústias do meu coração se multiplicam, liberta-me da minha aflição. O Salmo 31:10 diz: minha vida é consumida pela angústia, nos meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Olha quanto sinal de depressão: fraqueza, angústia, tristeza. Mesmo desvario, apatia. Nós também temos o profeta Elias como exemplo. Então, aquelas homens de Deus, homens usados por Deus, abençoados, sofrendo de depressão. Então, nem tudo é um diabo. Né? Elias aqui fala no 1 Reis 19:5-8 que quando ele foi decretado, né, a morte por Jezabel, ele teve que fugir. Ele passou, deixou seu servo na cidade de Elide e seguiu mais um dia caminhando, quando ele encontra uma árvore, se ajoelha debaixo dessa árvore e deseja a morte, ele pede a morte. Logo em seguida, o que ele faz? Ele deita e dorme. Ele deita e dorme. E ele deserta. Deus providencia um anjo, toca em Elias e fala: Elias, levanta, come e beba, porque ele havia providenciado alimento e água para Elias. O que que Elias faz? Ele levanta, olha, come, bebe um pouquinho e sai correndo, feliz da vida pela providência do Senhor? Não, ele deita de novo e fica ali. Que pessoa em plena saúde mental não se alegraria da bênção recebida por Deus em pleno deserto, com toda aquela providência de alimento e água naquele momento? Então, Elias, ele só obedece a segunda vez quando o anjo fala para ele que ele teria que ficar 40 dias caminhando. Então, ele caminha esses 40 dias, acha uma caverna e faz o quê? Entra na caverna, se esconde e fica lá. O desejo de Elias era qual? Fica escondido, quieto, fechado. Não queria ver ninguém, estava com medo, estava triste, sem esperança. Quando o Senhor vem a ele e diz: Elias, o que fazes aqui? Né? Então nós vemos traços de depressão em Elias também. Nós temos aqui Jó, um exemplo de Jó. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é um exemplo um pouquinho diferente de depressão, que muitos já devem ter passado e vivido essa situação. Jó teve uma depressão, mas a depressão de Jó foi em decorrência do luto. Jó sofreu um luto, né? Ele perdeu todos os seus filhos, perdeu o seu rebanho, ele perdeu tudo, praticamente no mesmo dia, né? E ainda tinha uma mulher que não ajudava, não colaborava, né? Não levantava. Então Jó sofreu um processo de luto, de perda muito grande. Já é difícil perder um filho, imagina você perder todos no mesmo dia, né? Então, ele passou por todas as fases do luto. Nós temos 5 fases de luto, que são consideradas normais até um certo ponto, tá? Depois de um certo ponto, já passa a ser patológico, precisa ser tratado. A A dor é tamanha que a pessoa nega, ela fala que é mentira, ela não aceita. Depois a gente tem a fase da raiva, da ira, porque comigo, né? Nós vemos isso em Jó 3:3, quando ele acaba amaldiçoando o dia do seu nascimento. Depois a gente passa pela fase da negociação. Nós vemos Jó negociando com Deus, quando ele fala: se pequei, que mal te causei, ó tu que vigia os homens? Acaso tornei um fardo para ti? Por que não perdoa minhas ofensas e apaga os meus pecados? A negociação, tentando questionar e indagar Deus. Isso é normal, tá? Depois ele entra na fase depressiva. A fase depressiva é aquela fase em que a pessoa sabe que ela perdeu um ente querido e que infelizmente não vai mais conseguir ter contato com essa pessoa. Eu não tenho o que ela faça, que faça a pessoa voltar. Então ela começa a ficar triste, sentir um vazio e ela entra nessa fase de depressão. A fase depressiva de Jó, nós vemos quando ele fala que o Senhor o deixou deprimido e a prova disso é a sua magreza, que se levanta e se depõe contra ele. Não é mesmo? Depois dessa fase, a gente tem a fase da aceitação. A fase da aceitação é quando a pessoa se reestrutura, ela se reformula, né? E começa a aceitar com paz a perda. Então ela começa a preencher aquele vazio que estava no peito dela e começa a seguir a vida em frente, vai em frente. Começa a ter novos planos, se reestruturar, reformular. Mas tem pessoas que não saem da depressão, que passam a vida toda na depressão, mas não atingem nunca a aceitação, tá? Tem pessoas que demoram por mais, outras por menos. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e como ela vai encarar, como ela vai lidar com a situação. E se esse quadro se estender, é necessário tratamento. Ninguém é para viver depressivo. Tá? As causas. Nós temos várias causas, como eu já falei, algumas, né? Que são responsáveis pelo aumento do índice da depressão. Nós temos aqui as causas biológicas. Quais seriam essas? Algumas alterações no equilíbrio químico do cérebro. Nós temos neurotransmissores no cérebro que são responsáveis pelo funcionamento do nosso cérebro. E quando a gente tem a falta desses neurotransmissores, que são algumas substâncias, nós precisamos repor. Com o quê? Com medicamento. Tá bom? Existem também alterações de hormônios que são responsáveis pela depressão. Por exemplo, hormônios da tireoide, alguns outros hormônios do cortisol. Então a gente tem que, às vezes, dosar para poder fazer o diagnóstico diferencial. Também existem causas genéticas. Já ouviram falar daquela família que a mãe, o pai, né? O avô é depressivo e a pessoa também acaba sendo depressiva? Esse caso existe genes já relacionados à depressão. E nesses casos, principalmente, é necessário o uso de medicamento. As causas ambientais, nós temos então todo aquele fator no contexto da vida da pessoa mesmo, né? No contexto do trabalho, nos relacionamentos, no estresse, todos esses fatores, né? Em relação à parte psicossocial, pode interferir e levar um quadro depressivo. O diagnóstico? Bom, o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Ele é clínico, o médico vai conversar com você, vai colher a tua história, vai te examinar e ele vai fechar o diagnóstico. Exame laboratorial são necessários em alguns casos, quando ele está suspeitando de alguma alteração hormonal, por exemplo, alguma alteração de eletrólitos, que pode influenciar no quadro mental. E alguns exames de imagem. Exame de imagem não é obrigatório, ninguém faz diagnóstico de depressão com exame de imagem. Se alguém pedir um exame de imagem para você, para saber se você está depressivo ou não, se recusa. Não precisa. Você não precisa pagar uma tomografia. Nenhuma ressonância, tá? A gente só vai pedir um exame desse quando nós estamos suspeitando de alguma síndrome neurológica associada ao quadro depressivo, mas aí a pessoa vai ter outros sinais e sintomas, ok? As consequências da depressão são inúmeras na vida da pessoa, não só na vida da pessoa, como também na vida da família. Todo mundo acaba sendo atingido pela depressão. Então, ela atinge a parte familiar, a parte social, profissional, muitas vezes as pessoas não conseguem nem trabalhar, principalmente quando elas têm um quadro de pânico associado, né? O uso de álcool, de drogas, pode também acarretar o aumento do número de uso de drogas. A saúde física pode estar também prejudicada, aumenta o risco e a mortalidade de doença do coração. Então, precisa tratar a depressão. Depressão não é brincadeira. Queda da imunidade. A pessoa depressiva, ela tem uma imunidade um pouco mais baixa, ela está mais suscetível à infecção. Relação com o câncer, né, e com o prognóstico do câncer. Então, a gente sabe que se alguém estiver tratando um câncer e estiver apresentando um quadro depressivo, ela precisa tratar a depressão. Porque estado mental influencia muito na evolução e no prognóstico da doença. Assim como as pessoas que têm AIDS também precisam tratar. Porque influencia no prognóstico. Tá? Bom, entendendo o ser humano, para a gente poder falar de tratamento, nós precisamos entender o ser humano como um todo. Porque a gente não é só corpo, só o que a gente está vendo aqui. Né? Quando a gente fala em ser humano, existem várias linhas. Eu vou falar da tricotomia, que fala do ser humano como três partes: corpo, alma e espírito. Bom, o que seria um corpo? Que você vê, é o que morre. A alma, a nossa psique, a nossa inteligência, nossas emoções, o espírito é imortal, que se comunica com Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ter pleno relacionamento com ele, para viver em comunhão com ele, onde o espírito manda na alma, que manda estímulos para o corpo, e o corpo obedece. Com a primeira queda do homem, Adão, o que aconteceu? Com o pecado? Isso se inverteu. A alma começou a obedecer os comandos do corpo, da carne, que começou a sufocar o espírito. Hoje a gente vive praticamente em função do corpo, dos desejos do corpo. Eu preciso disso, preciso daquilo, não é assim? A gente não alimenta o espírito está sufocado, está lá oprimido, quietinho, né? Ele não toma o lugar que ele precisa na nossa vida. Então, quando nós falamos de tratamento, nós temos que tratar o ser humano em todos os aspectos. Nós temos que tratar o ser humano em relação à parte do corpo, à parte da alma e no espírito. Só medicamento para depressão não basta, não existe a pílula da felicidade. Pode até existir por um tempo. Você toma, fica um tempo tomando medicamento, a hora que você para, volta tudo. Ou chega uma hora que a pílula não faz mais efeito desejado. Então, nós precisamos procurar respostas na alma e respostas no espírito. Bom, o tratamento medicamentoso, ele é a base de antidepressivo. O antidepressivo, nós temos assim, várias classes de antidepressivo. O médico vai indicar qual é o melhor remédio, que melhor se encaixa de acordo com o que você está apresentando. A psicoterapia é importantíssima, né? Porque a gente sabe que ela vai trabalhar a nossa alma, o nosso psique. A atividade física também é importante, porque o exercício físico tem uma série de benefícios para a saúde. Ele melhora, estimula a liberação de endorfinas, dá uma sensação de prazer, de relaxamento. Ele estimula a circulação, o metabolismo, que melhora a circulação, melhora o relaxamento muscular, melhora a qualidade do sono, melhora a ansiedade, melhora o corpo do ser humano como um todo. O exercício é fundamental para praticamente todas as doenças. E nós também precisamos encontrar, que é uma nutricionista de preferência, né? Eu não sou nutricionista, mas eu posso falar algumas dicas aqui para vocês em relação aos alimentos. A gente sabe que hoje nós temos alimentos que ajudam no combate à depressão. Alguns alimentos ricos em triptofanos, alimentos ricos em estimulam a liberação de serotonina no corpo. Então, são alimentos que estimule a pessoa, estimule e ajude a tomar essa nutrição. Por exemplo, a laranja, a melancia, nós temos abacate, alguns cereais, castanhas, vários alimentos aí indicados para combater a depressão. Tá bom? E sempre evitar gordura, né? E açúcar em excesso. O café também é muito benéfico para quem está numa fase depressiva. É bom evitar. Respostas da alma. Nós precisamos então buscar, além do tratamento médico que vai tratar o nosso corpo, né, o nosso cérebro, nós precisamos de respostas da alma e respostas do espírito, senão nós não vamos conseguir combater a depressão, nós não vamos tratar o corpo como um todo. Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos tomar uma atitude. O médico pode te ajudar com o medicamento, né, ele pode te orientar. Mas quem vai decidir por buscar respostas na alma e no espírito é você. Você precisa tomar uma atitude. O que a sua alma fala para o depressivo? O que ela fala? Nem só para o depressivo, né? Acho que para todo mundo, de uma forma geral, nossa alma acusa. Ela fala várias mentiras para a gente. Ela fala assim: você não tem saída. Mas em Gênesis diz que o Senhor proverá você sair. Ela diz: eu sou fraco, você é fraco. Mas nós sabemos que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Olha quanta mentira. O que mais que ela fala? Você é um fracasso. Como um fracasso se nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Não. Você é incompetente? Não. A nossa competência de Deus. Ninguém se importa comigo, não é assim, se a gente vai ter filho, ninguém se importa comigo, né? Ninguém me dá bola. Olha lá, Josué diz assim: o Senhor nunca te deixará e Ele jamais te abandonará. Como você está sozinho? Como você se sente desamparado? Sou inadequado? Mentira! A palavra diz o quê? Que nós vamos dar frutos no tempo certo, que nossas folhas jamais murcham. O que mais, cara? Nossa alma cruz aqui. Eu não tenho valor. Como você não tem valor se Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna? Olha quanta mentira, gente. Sou mal, eu devo ser abandonado. O Senhor é bondoso e perdoador para todo aquele que me invocar. Não sou atraente. E daí? E daí? O homem não é exterior, mas o Senhor sonda os corações. Sou indesejado? Mentira, o Senhor pede o seu coração, não é? Ele quer o seu coração, como você pode se sentir indesejado? Estou condenado a viver só. Que Jesus diz em Mateus? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que Satanás influencia a gente a ficar depressivo? Ele influencia. Eu não gosto de falar de Satanás nem de valorizar a função dele, mas a gente sabe que ele existe, não é? Ele é isso. E ele está ali, ao nosso derredor, tragando como um leão, né? Esperando uma oportunidade para poder lançar setas sobre a sua alma, sobre a sua vida. Como que ele faz isso? Ele joga a sua mente. Ele acha uma brecha e entra, e aí ele cria uma fortaleza dentro de você. Que vai ser difícil depois. Ele faz isso através da culpa, através da autocondenação. Ele adora, ele é o acusador da nossa alma. Nós precisamos estar atentos. A palavra diz para a gente ser manso como uma pomba, nós temos que ser prudentes como uma serpente, temos que estar alerta para esse tipo de ataque. Quando vem coisas ruins na sua cabeça, na sua mente, esteja atento. Tire isso, afaste isso da sua vida. Só assim nós vamos conseguir combater. Porque Porque Jesus também nos alerta. O que, que Deus falou com a gente? Que ele nos deu, lá em Isaías, né? Ele nos deu vestes de louvor, um lugar de espírito angustiado. Então, tudo que não é de louvor, de alegria, não vem de Deus. Vem da onde? Vamos estar atentos. Ok? Esteja sempre sujeito a Deus. Em Tiago, Tiago nos alerta, diz aqui: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vocês. Foi assim que Jesus combateu o diabo quando ele foi tentado no deserto, foi através da palavra do Senhor. Qual é o melhor remédio, então? Como nós podemos tratar o nosso espírito? Que o médico pode tratar você como uma pessoa, como um corpo. E você vai fazer o que por você? Como você vai tratar esse espírito? Qual é o melhor remédio que a Bíblia nos recomenda para combater espiritualmente a depressão? O melhor remédio em Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afinada do que uma espada de dois gumes. Penetra ao ponto de separar a alma e o espírito. E ela julga os pensamentos e intenções do coração. Para e pensa, ela penetra ao ponto de separar alma e espírito. E o que, que nós precisamos quando nós estamos doentes com depressão? Eu não falei que existe uma inversão naquela dicotomia, onde o corpo manda no espírito, o espírito está sufocado? O que, que nós precisamos? Separar isso. Separar o espírito. E como que nós vamos fazer isso? O espírito poder ser tratado, nós precisamos separar o espírito e tratá-lo através da espada. É a palavra do Senhor. Então, vamos nos revestir. Vamos estar prestes ainda a combater. Vamos estar revestidos de toda a armadura do Senhor para que a gente possa resistir e amar. Só assim nós vamos conseguir superar a depressão. Não existe receita mágica. A magia está aqui, não é? É a nossa armadura. Como que nós vamos vestir essa armadura? Nós estamos sempre com os pés calçados no Evangelho da Paz. Os nossos pés é aquele que nos sustenta, que nos dá o equilíbrio, que nos leva para frente e para trás, para que a gente possa também proclamar o Evangelho, as boas novas, para quem também está passando por um quadro semelhante a você. Não sejamos egoístas, né? Vamos estar com o pé ali na rocha firme, no Evangelho do Senhor, para que a gente possa resistir sem cair, sem se equilibrar. A verdade, vamos nos revestir com o cinturão da verdade. A verdade é a palavra de Deus. O diabo, ele é mentiroso. Ele joga seta na sua mente para que você acredite e caia nas mentiras deles, para que você não conquiste nada do Senhor já conquistou por você naquela cruz. Ele joga mentiras na sua vida. Resista a isso. Revista com o cinturão da verdade. Esteja em lugar. Sempre rende ao seu corpo, te segurando firmemente. Segure o escudo da fé, se proteja com ele, é a nossa arma de proteção. A fé é a nossa proteção, é a nossa barreira que impede que toda a seta inflamada seja jogada contra a sua mente, contra a sua vida. Se proteja com a fé. Deus te deu o escudo da fé, está aqui na sua mão, é só você usar. O escudo da fé permite que a gente possa olhar lá para frente, além da circunstância, da tribulação, e ter a certeza de que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Coloque o capacete da salvação na sua mente. O que é o capacete? Ele protege a nossa mente, porque o diabo quer o quê? Ele quer colocar dúvidas a respeito da salvação na sua vida. Será que você é salva? Ah, eu acho que você não é salva, não. Não é assim? A gente já sabe que a salvação já foi conquistada e nada, nada pode mudar isso. Revista-se com a couraça também da justiça, que é a justiça divina, que nos reveste, protege o nosso trono, o nosso coração, de toda artimanha, de toda seta, de toda mentira. E segure a espada. A espada é a palavra do Senhor, a espada tem que estar na mão. Ela tem que estar ali, afiada. Você tem que treinar. Quando você vai combater, um bom soldado faz o quê? Ele treina antes. Ele não vai para a guerra sem treinar, porque ele vai perder. Então segure essa espada e treine, afie essa espada. leia a palavra do Senhor, esteja com ela em mãos para que você possa atacar, porque é a única arma de ataque dentro da armadura de Deus. Nós precisamos atacar, muitas vezes, ser ofensivos para poder repreender o mal sobre a nossa vida. Nós temos esse poder. Jesus deu esse poder para a gente. Então, amados, exercite a sua fé, né? Siga em frente, dê um passo de fé, olha adiante. A fé que nada vale, não tem graça. Nada, né? A fé que nada vale, a fé que a gente não conquista. A gente tem que conquistar, a gente tem que lutar, buscar a fé, dar um passo, olha adiante. Vê o que Deus já fez na sua vida, o que você já ganhou no Senhor na sua vida, olha para trás, quantas conquistas. Através da fé, a gente sabe que os antigos eram maravilhosos testemunhos da palavra do Senhor através da fé. E nós podemos ter esses testemunhos nos dias de hoje. Deus é o mesmo Deus, Ele não muda. A palavra não muda. Então, exercite a sua fé, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Por exemplo, nós temos aqui, através da fé, Noé fez o quê? Construiu uma arca e se tornou herdeiro das promessas do Senhor, junto com toda a sua família. Através da fé, Enoque foi arrebatado, ele experimentou a morte. Através da fé, Abraão deixou a sua terra e seguiu uma terra prometida sem saber direito para onde ele estava indo, mas ele obedeceu. Através da fé, ele teve um filho com Sara, mesmo em idade avançada, e era seu estéril. Através da fé, ele ofereceu seu filho Isaac como sacrifício, tendo a certeza de que o Senhor proveria o cordeiro. Através da fé, José do Egito fez menção, né, à saída dos israelitas do Egito, e ele pediu para que levasse seus ossos com ele. Através da fé, Moisés foi deixado um cestinho na beira do rio para os seus pais. Seus pais tinham certeza que o Senhor estava cuidando dele. Ele deixou o castelo, deixou seu posto de príncipe e se juntou ao seu povo, obedecendo ao Senhor e crendo nas promessas do Senhor. Através da fé, ele celebrou a Páscoa. Através da fé, ele abriu o mar vermelho, atravessou o povo e orientou e guiou o povo durante 40 anos no deserto. Através da fé, caíram as muralhas de Jericó. Então, amados, a falta de fé nos distancia cada vez mais de Deus e nos aproxima cada vez mais da depressão. Isso já é comprovado cientificamente. Portanto, melhore sua autoestima. A gente sabe que a autoestima não é uma das acusações da alma, a baixa autoestima, não falei nos outros slides? Trabalhe sua autoestima. Eu falo em autoestima não no sentido da gente se envaidecer ou se sentir melhor do que os outros, não é isso. Mas é a autoestima em Deus, a autoestima que está no Senhor. Isso ninguém pode nos roubar. Não é mesmo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa isso? Eu posso passar por um momento de tristeza, posso passar por alegria. Eu posso estar desempregado, posso estar empregado. Mas eu vou guardar a minha fé, porque quem me sustenta é o Senhor. Comece o seu dia sorrindo, porque a nossa alegria é uma alegria imutável, é uma alegria permanente. É uma alegria que sobressai ao natural. Ela é sobrenatural, por quê? Porque é uma alegria que não muda. Uma alegria do Senhor, ninguém tira essa alegria. Ninguém nos rouba. Se relacione com todos, faça amigos. O Senhor pede para que a gente não faça exceção de pessoas. E esse convívio com as pessoas, combate a depressão, é uma forma de tratamento. Você precisa se relacionar, você precisa ter amigos. Jesus não fez exceção de pessoas. Ele teve tempo com o influente Nicodemos. Ele teve tempo com a mulher pecadora, de má fama, que era a samaritana. Ele teve tempo com um paralítico há décadas. Ele teve com um cego. Jesus não fez exceção de pessoas. Vamos tomar o exemplo de Jesus em nossas vidas para que a gente possa combater a depressão. Jesus também o chamou de amigo. Por que ele o chamou de amigo? Porque ele disse que o rei, né? O Senhor, ele não vai ensinar tudo que ele sabe, tudo que ele tem ao seu servo. Portanto, ele não nos chama mais de servo, ele nos chama de amigos. E a juventude é uma disposição da mente. Por quê? Em verdade, eu vos digo que não receberás o reino de Deus como uma criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nela. O que ele fala aqui, né? Que a nossa mente tem que ser semelhante a de uma criança, para que a gente possa receber o reino de Deus. Olha como isso é importante. A gente não dá valor, né, muitas vezes, uma criança. Por quê? A criança, ela é o quê? Ela é pura, né? A criança, ela confia plenamente no seu pai. Ela se entrega a ele, ela não duvida. Ela obedece o pai. Ela depende do pai. A sua vida está na mão do pai. O que é uma criança sem pai? Não é mesmo? Nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa ter essa mente de uma criança, para que a gente possa entrar e fazer parte do reino do Senhor. Exercite acima de tudo, isso é muito importante, o perdão. Porque o perdão já é constatado na medicina que várias doenças ocorrem em decorrência da falta de perdão, inclusive a depressão. Tem muita gente que está deprimida porque não perdoou. O que que acontece quando a pessoa não perdoa? Ela faz com que o ofensor fique dentro dela e ela vai alimentando esse ofensor. Ela começa a viver com uma pessoa dentro dela, começa a ter duas personalidades. Como você consegue viver com outro ser dentro de você que você está alimentando? Como você vai se libertar? Você vai se tornar prisioneiro de você mesmo quando você não perdoa. Portanto, quebra essas correntes. Porque aqui, ó, e Marcos fala aqui, quando estiveres orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu nos perdoe. Então, até as nossas orações, as nossas preces são adiadas enquanto nós não perdoamos. Nós não vamos atingir. Deus não vai nos ouvir enquanto nós não perdoarmos. A gente está aqui falando que primeiro nós temos que largar a oração, ir lá perdoar para que a gente possa voltar e orar ao Pai. Olha a importância do perdão. O perdão causa doenças. Faça um teste hoje. Se tem alguém aqui que está com alguém crescendo dentro de você, por mais que você fale com essa pessoa, ah, comigo, não estou nem aí para ela. Ah, não quero nem saber. Mentira! Ela está aí dentro de você, crescendo, se alimentando, criando uma fortaleza aí dentro. Você precisa quebrar isso. Vai hoje na casa dessa pessoa, bate na porta dela e fala assim: eu vim aqui porque eu quero te perdoar. Para você ver se correntes vão se quebrar na sua vida. Para você ver se a sua vida não vai mudar. Faça o teste. E sempre que possível, amados, relaxe, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Concluindo, mude a maneira de ver o mundo. Essa é a melhor forma que você tem para combater a depressão, para você poder trabalhar o seu espírito. Mude a forma de enxergar o mundo. Lembra o que eu falei no primeiro slide? A gente tem duas opções. O caminho é o mesmo. Mude a forma, gente. Muda o botãozinho ali, né? Mude o lado positivo. Enxerga a vida de uma forma como ela deve ser vista. A palavra aqui nos diz que nós não devemos ser conformados com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo nos convida nessa passagem a uma mudança no nosso interior, a uma mudança na nossa mente. E como nós vamos conseguir fazer isso? É entregando a nossa vida, entregando a nossa mente na mão daquele que morreu para nos salvar. Nós precisamos dele diariamente, renovando o nosso entendimento, renovando nossas emoções, renovando o nosso espírito, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa nos manter firme, para que a gente possa estar com a nossa mente sempre limpa, livre de doença. Só que eu não posso fazer isso por você. Quem pode fazer isso é você. Portanto, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão no dia de hoje. E eu pergunto aqui, você tem alguém que queira tomar uma atitude, uma decisão, uma postura no dia de hoje, se sentiu de certa forma tocado nesse momento e que quer libertar sua mente, entregar sua mente nas mãos do Senhor para que você fique em pé? Nós vamos orar. Talvez tenha alguma pessoa aqui que tenha entregado já a sua vida, mas às vezes ela fica meio em dúvida, né? Será que eu entreguei mesmo? Por que isso está acontecendo comigo? Ou sente que as suas forças não estão sendo suficientes para você combater esse tipo de pensamento? Eu peço para que você fique em pé, que nós vamos orar. Amém? Neste momento, Pai, por essas pessoas aqui presentes, que assistiram essa palestra, mas principalmente por aquelas que resolveram tomar uma atitude no dia de hoje, que estão, de certa forma, cansadas de viver altos e baixos, e que não conseguem, muitas vezes, forças necessárias para combater esse sentimento que vem alinhando sua mente, sua vida, sentimentos de tristeza, de angústia, de pânico, de medo, sentimentos de vazio, de tentação. E que não consegue, Pai, enxergar toda a veste que o Senhor as revestiu. Jesus, fortaleça a fé de quem tu és, Pai, e do quanto as deseja fazer feliz. E que essa alegria, Pai, não seja necessariamente a euforia, mas a alegria, a paz que podemos vestir. Para que o Senhor possa, Pai, renovar todas essas mentes no dia de hoje, todos esses pensamentos, para que eles possam conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles, para que eles possam se transformar exatamente naquilo que o Senhor permitiu para a vida deles. Ó Senhor, ministra nesses corações. Em nome de Jesus, que eu te peço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito boa a palestra, né, gente? Muito boa. Grato, Graciele, doutora Graciele. Muito obrigada, querida. Foi muito bom. Quanta coisa que a gente precisa saber nessa vida, né? Muitas de nós já com a idade avançada, e quanta coisa vamos ouvir agora pela primeira vez, né? Como foi importante a gente estar juntas aqui, né? Juntos, ouvindo falar sobre a depressão, ouvindo falar sobre Deus, a palavra de Deus, o que Deus quer na nossa vida, o que Ele faz por nós. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, né? Um Deus que ama cada um de nós que estamos aqui, né? Nós somos lindas, lindos aos olhos de Deus, o Deus Pai. Então, minhas amadas, vamos confiar, vamos ler a palavra e vamos ouvir, né, o que ela falou, tomar as providências, né, cuidar, porque Deus dá vida para nós vivermos uma vida em abundância, né, com saúde, com alegria, né? Uma situação difícil, mas Deus está com a gente passa por todas as situações e a gente chega lá, né? Porque Deus é bom e Deus cuida de nós. Queridas e queridos, muito obrigada, muito obrigada. Vamos bater uma palma para vocês. Queremos dizer para vocês que nós vamos continuar assim. Não sei se todo mês, mas talvez de dois em dois meses a gente vai trazer uma palestrante. Nós vamos ter também algumas coisas mais para a terceira idade aqui, sabe? E nós vamos fazer algo de diferente também, né? Aprender artesanato, vai lá um dia sair todo mundo para passear, todo mundo para fazer exercício, todo mundo até lá, medir a pressão, né? Tirando a saúde.